Vamos abrir a palavra de Deus, os Salmos, Salmo de número 73, bem no meio da sua Bíblia, Salmo 73. Nós temos meditado já alguns dias sobre esse Salmo, queremos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus nessa noite, com grande alegria. Salmo 73, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Glória a Deus. Com efeito, Deus é bom. Você pode concordar com isso? Que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E esse homem, o salmista, ele se chamava Asaf. Aqui provavelmente ele tinha aí na faixa dos 60 anos. E ele escreve esse salmo, e ele começa falando que Deus é bom. Na verdade, interessante esse salmo, porque ele começa pelo fim, ou melhor, ele começa pela conclusão. Ele diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E ele começa a contar a história, que vai então nos explicar como que ele entendeu e chegou a essa conclusão de que Deus é bom. E eu queria que nós parássemos para meditar um pouquinho sobre isso. Que Deus é bom para com Israel. O que isso quer dizer? Aqui Israel, na verdade, é um sinônimo, é um símbolo do povo de Deus. Amém? Então Deus é bom para com o seu povo. Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com o povo de Deus. E ele continua dizendo, para aqueles que são de coração limpo. O que isso quer dizer? Deus é bom apenas para aqueles que são de coração limpo. E eu entendo, irmãos, que quando o nosso coração é limpo, e aqui tem o sentido de ser um coração puro, um coração purificado, significa dizer que eu entendo que Deus é bom mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento. Eu ainda assim posso afirmar que Deus é bom. E é isso que ele começa a contar aqui para nós. Mas esse homem, ele era um levita. O nome dele era Asaf. E ele era um levita. O levita era alguém responsável pelo serviço da casa de Deus. Então hoje nós temos aqui os levitas que tocam, que cantam. Mas não só eles, qualquer pessoa, qualquer irmão que de alguma maneira serve aqui na casa de Deus, pode ser considerado um levita. E Asaf era um levita e era um músico. E ele começa a dizer assim, acompanhe comigo aí no versículo 2. Deus é bom. E aqui ele começa a contar a história. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pouco faltou para que eu tropeçasse e para que eu me desviasse da presença de Deus. Não sei se você alguma vez já se desviou da casa e da presença de Deus, ou talvez você conhece alguém que está desviado, que está se desviando da casa, da presença de Deus. Isso quase aconteceu com Asaf. É interessante que as pessoas saem da igreja ou se desviam por vários motivos. Mas eu li uma pesquisa que diz que o principal motivo porque as pessoas saem da igreja ou saem dos caminhos do Senhor não é porque eles não concordam com o tipo de igreja, com o tipo de culto, não é porque eles não concordam com o pastor. Ah, isso aí que o pastor Paulo falou, eu não concordo, eu vou sair da igreja. Não é por isso, é difícil acontecer isso. Não é porque alguém, de repente, não concorda com a teologia da igreja. Não concordo com a teologia da igreja do mover. Vou sair. A pesquisa diz que a maior parte das pessoas sai da igreja ou se desvia porque se machuca, acaba gerando alguma mágoa, alguma amargura no coração contra os pastores ou contra a liderança ou contra algum irmão. Então é porque realmente a gente deixa essas coisas entrar no coração. A gente muitas vezes acaba deixando a amargura e não fala e não trata e não pede socorro de Deus, não procura aí um irmão mais velho. Isso vai aumentando e vai contaminando o nosso coração. E se a gente deixar, pode acabar nos tirando da presença de Deus. Então aqui fica um parênteses. Se você está com isso no coração, está com o coração triste, pesado, procure os irmãos mais velhos, procure os pastores. Olha, eu gosto aqui da igreja do Mover, eu gosto do pastor Paulo, eu gosto da liderança, mas meu coração está um pouco triste. Nós queremos conversar com você, queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida, amém? E aqui Asaf, no caso dele era outra coisa, né? Não estava magoado ou entristecido com ninguém. Aliás, ele até estava, mas num outro sentido. Porque a Bíblia diz que, no versículo 3, ele fala então, porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olha o 4. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. 5. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele começou a observar, e ele disse assim, começou a entrar uma semente no meu coração, porque eu comecei a olhar as pessoas lá fora, e comecei a invejar essas pessoas que prosperavam. A prosperidade dos perversos, daqueles que não temem a Deus. Mas, espera aí, o que está acontecendo comigo? De repente eu estou começando a olhar para as pessoas que não temem a Deus, e eu estou desejando aquilo que elas têm, porque parece que eles estão sempre bem, embora eles não temam a Deus, parece que eles estão sempre bem, eles têm saúde. Essas pessoas, inclusive, blasfemam contra Deus. Olha aqui o versículo 11. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? No 9 diz que eles falam contra os céus. E no versículo 12 diz que esses ímpios estão sempre tranquilos e aumentam as suas riquezas. Parece que está tudo bem com eles sempre. Eles são pessoas soberbas, são pessoas orgulhosas, são pessoas maliciosas, que falam mal dos outros, que não têm nenhum temor de Deus, mas parece que eles estão sempre bem, eles acumulam riquezas. Aqueles que têm, parece que ainda têm mais. Dificilmente eles ficam doentes. De repente eu comecei a olhar para isso. E eu começo a olhar para mim mesmo aqui, o salmista falando. E olha aqui a conclusão que ele chega, o versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo assim, será que valeu a pena eu ter me guardado e servido a Deus todos esses anos? Será que não foi em vão tudo isso que eu fiz? Eu estou aqui na casa de Deus, tocando, cantando já há mais de 50 anos servindo a Deus, mas de repente eu olho e começo a olhar para as pessoas que estão lá fora e parece que elas estão bem, não obstante o fato de elas blasfemarem contra Deus e oprimirem as pessoas, elas continuam bem. E ele começou a deixar isso entrar no coração dele, essa dúvida, esse questionamento. E ele quase caiu. Leia comigo, versículo 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Ele não está entendendo nada. Como é que pode o cara lá, que não teme a Deus, que não anda com Deus, prospera, vai bem nos negócios, tem uma saúde legal, e eu que estou aqui servindo a Deus todo dia, que trabalho diariamente, dou duro, inclusive no versículo 5, ele diz que os ímpios não partiram das canseiras dos mortais, ou seja, eu que acordo de repente às 5, às 6 da manhã, tenho que pegar trem, tenho que pegar ônibus, vou trabalhar, chego de noite, estou aí batalhando para sustentar os filhos, a família, e estou aqui servindo a Deus, orando, me guardando, me santificando, de repente eu olho para alguém que não teme a Deus, que não vai na igreja, e parece que ele está melhor do que eu. O que é isso? O que está acontecendo? Ele chega a dizer, no versículo 16, que é uma tarefa muito pesada para ele compreender isso. Mas ele não chegou a falar nada para ninguém, ele só pensou, porque ele disse, eu não vou falar nada, porque eu sei que se eu falar, eu posso acabar traindo alguém, eu posso servir de pedra de tropeço para alguém. Eu vou ficar aqui quietinho na minha. Mas eu não estou entendendo, eu estou com uma dificuldade de entender esse negócio. Mas ainda assim ele não fala nada. Até que, versículo 17, entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aleluia. Até que, diga assim comigo, até que, até que. Ele começou a ter essas dúvidas no coração, até que um dia, ele voltou para a igreja. Ele entrou no santuário de Deus. Aqui nós não sabemos se ele, mesmo com aquelas dúvidas, continuava indo na igreja. De repente ele veio um dia e Deus deu essa revelação para ele. Ou talvez um dia ele estava totalmente fora e ele, do nada, resolveu ir até a igreja, até o santuário, e ali ele entendeu. Deixa eu te dizer algo aqui em nome de Jesus. Não importa o que está aí no seu coração. O Senhor, Ele deseja que você persevere. Ah, tem coisas que eu não entendo. Mas venha para a casa do Senhor. Permaneça na presença de Deus. Que Deus, Ele vai te esclarecer, amém? Ele vai te revelar. Quando eu entrei no santuário, eu atinei. Interessante isso, porque na igreja, a gente vem, o santuário que representa a igreja, para louvar Deus, amém? Para orar, para buscar o Senhor, para encontrar os irmãos, para ter comunhão. A gente vem para falar com Deus, mas a gente também vem para ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente começa a atinar. Amém, irmãos? A igreja, a palavra de Deus sendo pregada, ela quer trazer luz também para o nosso entendimento, porque ela é a verdade. Então ele entrou no santuário, e ele estava ali diante da palavra de Deus, e ele atinou e ele entendeu o fim dos ímpios. Olha só o que ele diz, versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Versículo 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes, é que a gente enxerga só em partes. A gente enxerga de uma maneira muito limitada. Aqui Asaf, ele olhou para o ímpio prosperando. Ah, ele está sempre bem, ele tem saúde, ele está enriquecendo, ele não se cansa. Mas o salmista Asaf não estava olhando além. Ele não estava olhando adiante. Porque a Bíblia diz que os ímpios, eles estão vivendo sobre uma base muito escorregadia, muito lisa. O dinheiro, a fama, o poder, a vaidade, o status, isso pode acabar a qualquer momento, não é uma base sólida. O salmista diz aqui que quando ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu que eles ficam de súbito assolados e totalmente aniquilados de terror. Ele está falando aqui há milhares e milhares de anos atrás, mas parece que ele está descrevendo exatamente uma pessoa que tem a síndrome do pânico. Fica com terror, com temor. E aí pode ter o dinheiro que for, pode ter fama, poder, que vai ficar apavorado diante de uma doença, diante da morte, porque não tem uma base sólida, uma base escorregadia. Versículo 20, como ao sonho quando acorda, assim ao Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. É como se eles não existissem para Deus. Aqui ele usa uma imagem bem humana, quando desperta e acorda. É como se aquela pessoa não existisse para Deus. E aqui não se trata de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que anda nos caminhos do Senhor, se trata de alguém que pode até conhecer a Deus, mas rejeita e até blasfema contra Deus. Vamos orar para o fim dessas pessoas. Não sei se você já teve a oportunidade, eu já tive algumas vezes, poucas vezes, no leito de morte de uma pessoa que não conhece a Deus e de uma que conhece a Deus. Há pouco tempo eu fiz 3 velórios, enterros, tive essa oportunidade e é nítida a diferença. Pelo menos um deles, a pessoa não conhecia Deus, não era crente e os familiares também não. E a gente vê de fato o pavor tomando conta. Porque para eles não há esperança. A morte é o ponto final. E o salmista está nos exortando, vamos olhar para o fim deles. Vamos olhar um pouco além. Versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional, um animal, a tua presença. Quando ele entra no santuário, e como eu já disse, o santuário representa a igreja, e representa mais do que a igreja, representa a presença de Deus, a glória de Deus. E ele entende que ele estava embrutecido e ignorante. Ele entende que ele estava com um problema interior. Que o problema dele não eram os ímpios lá fora, o problema era ele, era dentro dele. Ele começou, de repente, a guardar aquela amargura em relação a Deus. Interessante que ele entra no santuário. Ele começa a entender e atinar a respeito dos ímpios, das pessoas lá fora, a respeito de Deus. E agora ele começa a entender a respeito dele mesmo. Ele diz assim, Senhor, como que eu pude pensar isso? Como que eu pude pensar em falar isso? Eu estava ignorante, era como um irracional a tua presença, Senhor. Eu não estava entendendo, era nada. Eu estava olhando para os ímpios, mas na verdade o problema estava aqui dentro de mim. Sabe, irmãos, é forte essa palavra aqui, irracional. Ele diz assim, eu era como um animal, como um irracional a tua presença. Por que ele usa essa palavra? Porque o cristão, ele é um ser que pensa, amém? Ele não vai olhar para o ímpio prosperando, para as pessoas lá fora, e vai logo se entristecer, se comover, se deixar levar pelos sentimentos, pelas emoções. Ele vai parar, ele vai pensar, ele vai falar com Deus, Deus, o que é isso, o que está acontecendo? Ele vai refletir na palavra de Deus, e ele não vai agir como um irracional na presença de Deus. 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Glória a Deus por isso. Porque mesmo duvidando, mesmo ali, sem compreender, ainda assim pela misericórdia, Deus estava segurando aquele homem. Deus estava sustentando ele. E não deixou que ele caísse, amém, irmãos? Porque ele sabia que ele estava na presença de Deus. Tu me guias, versículo 24, com o teu conselho e depois me recebes na glória. E para acabar, o 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. E o 26, agora sim para acabar, ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite. Acho que todos nós precisamos desse entendimento. O salmista entendeu que aquilo de mais precioso que nós podemos ter aqui nessa terra não é material, não é algo tangível que se possa tocar, não é uma coisa terrena, mas é a presença de Deus. É interessante que os levitas, Asaf era um levita, e lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 2, diz que os levitas, eles não teriam porção. Vamos abrir lá, Deuteronômio 18, aí no comecinho da tua Bíblia, Deuteronômio 18, é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 18, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1. Vamos ler a partir do 1, tá? Deuteronômio 18, 1. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança Israel das ofertas queimadas ao Senhor, e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança. Os levitas que serviam na casa de Deus, que prestavam culto ao Senhor, eram responsáveis pelo culto, pode voltar lá para o Salmo, eles sabiam que a porção deles era o Senhor. E de repente, Asaf parece que estava esquecendo disso, mas quando ele entrou no santuário, na presença de Deus, ele atinou novamente que Deus era a sua porção e a sua herança. E ele diz no versículo 25, quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me compraza na terra. E o que eu queria mesmo dizer para você nessa noite, perguntar, você tem prazer em estar na presença de Deus? Você tem prazer em estar na casa de Deus? O Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele é o teu bem maior. Porque quando Ele entendeu isso, Ele pôde afirmar de todo o coração, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus precisava limpar o meu coração, para que eu entendesse que Deus é bom. E agora olha só o que ele diz, quanto a mim, versículo 28, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Ele resolve, ele determina, ele decide não se afastar mais de Deus, porque Deus, ele é o seu refúgio. E aqui há um refúgio verdadeiro, que não é o refúgio do dinheiro, não é o refúgio do poder, da fama, é o refúgio do Senhor. E ele escolhe fazer isso, eu quero estar junto a Deus, no Senhor Deus eu ponho o meu refúgio. Eu posso não estar rico, eu posso até mesmo estar com a minha carne desfalecendo, como diz aqui no versículo 26, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Não importa, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, saúde, tendo saúde, não tendo saúde, eu não vou mais sair da presença de Deus. Porque eu entendi que Ele é a minha herança, que Ele é a minha porção, que Ele é o bem mais precioso nessa terra. Você tem passado tempo com Deus? Será que você tem buscado a Deus por causa de Deus, ou por aquilo que Deus pode te dar? Senhor, eu te busco, aleluia, glória a Deus, eu vou na igreja, eu vou fazer uma campanha, mas porque eu estou querendo alguma coisa. Não. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou ir na igreja, eu vou louvar ao Senhor, porque eu entendi que Deus é bom. Que Deus é misericordioso. Que Deus, Ele é gracioso. E mesmo quando eu duvido, ou mesmo quando eu tenho dúvida, eu estou até perto de cair, Deus ainda Ele pode me sustentar. Eu quero louvar a Deus por isso, porque Ele é bom. E aí quando a gente começa a louvar a Deus e buscar a Deus por causa de Deus, Deus vai acrescentando aquilo que nós precisamos, amém, irmãos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Mateus 6,33. Abra comigo ainda a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8. Uma outra palavra que nos ajuda a entender esse texto. Aleluia, Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu vou ler de novo, Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O salmista Asaf estava sofrendo. A Bíblia não diz qual era o problema dele. Ele diz que todos os dias ele era castigado, ele tinha uma aflição grande. Não sabemos o porquê, podemos voltar lá para o Salmo agora. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, que o nosso sofrimento aqui, como o pastor Paulo leu no começo, a tribulação produz para nós eterno peso de glória. O sofrimento do crente, irmãos, ele tem uma recompensa, amém? De repente, aquele homem começou a dizer, eu sou castigado, eu sou afligido, mas não importa, porque eu tenho a maior herança e o maior bem, que é a presença de Deus. E às vezes a gente sofre um pouquinho, já quer logo, de repente, murmurar e reclamar contra Deus, mas o Senhor está falando, olha além. A gente gosta de olhar para os outros, né? A gente gosta de olhar para o sofrimento do ímpio. Ah, o ímpio, ele está blasfemando contra Deus, mas o final dele é a morte e o inferno. É verdade? Se ele não se arrepender, não se voltar para Deus, ele vai acabar com a morte eterna. Mas você já parou para olhar para a tua eternidade? Para o teu fim? E a Bíblia está dizendo, olha, um pouco de sofrimento, um pouco de tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação, não há de ser comparada com a glória a ser revelada em nós. Você consegue entender isso? É difícil de entender, né? É muita glória. É algo tremendo, é algo de Deus, é algo dos céus. Mas hoje o Senhor quer que você olhe para aquilo que é eterno. De modo que isso possa ajudar você a passar pela tribulação, a passar pela prova. Eu gosto muito daquele hino que diz assim, sei que muitos conhecem aqui, do irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque eu sei que lá na frente tem vitória, o Senhor é comigo. estou sendo provado, mas você é aprovado. A Bíblia diz que nós somos como o crisol. Esses dias o pastor Paulo falou um pouco sobre isso. O crisol que prova prata, Provérbios fala sobre isso. Com fogo, o crente é provado no fogo. Então, na crise, na dificuldade, sabemos que Deus, Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida. É interessante que crise é uma palavra parecida com crisol, né? E o crisol, ele prova através do fogo, prova a prata. Quando a gente está numa crise, numa dificuldade, o Senhor, Ele quer nos purificar, amém, irmãos? Ele quer gerar em nós um coração puro. Eu gosto muito daquela palavra que diz que nós somos como um vaso nas mãos do oleiro. E de repente, quando o vaso ele se quebra nas mãos do oleiro, ele pega daquele vaso quebrado e constrói um vaso novo, conforme lhe bem parece, lá em Jeremias 18. Só que para você fazer um vaso bem feito, um vaso bonito, um vaso que possa agradar o seu possuidor, esse vaso tem que ser purificado, esse vaso tem que ser limpo, tem que tirar as pedrinhas, tem que tirar a areia, tem que tirar as sujeiras, as impurezas, e isso pode doer. No momento de crise, de tribulação, de dificuldade, pode ser que Deus está querendo purificar a nossa vida, tirar as pedrinhas, tirar as impurezas. Porque Ele quer fazer de nós um vaso mais bonito, amém, irmãos? Um vaso para a glória dEle. Então, a palavra dessa noite é para você olhar para Jesus. Não murmurar. Não duvidar do amor de Deus. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas para que você possa crer sempre afirmando que Deus é bom. E se de repente eu não estou entendendo, enxergando que Deus é bom, o problema não está com Deus, não está nem com os problemas, o problema está comigo. Porque aqui dentro tem alguma coisa, de repente, que está me preenchendo, ou que eu estou querendo me preencher mais do que Deus. Eu não estou olhando para Deus, eu estou tentando, de repente, preencher a minha vida com alguma coisa, com algum bem material, com alguma pessoa. Na verdade, quem me preenche é o Espírito Santo. É a presença de Deus. Vamos voltar lá para o Salmo 73. Nós já vamos orar. Aleluia. Salmo 73. Ali no último versículo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Irmãos, quando eu entendo que Deus é o meu maior bem, quando eu começo a buscar a Deus por causa de Deus, começo a amar e adorar a Ele, e que eu entendo que nada nessa terra pode se comparar com a glória e com a presença de Deus, e com aquilo que Deus tem preparado para mim, sabe o que acontece? Meu coração se enche de louvor, e eu quero passar isso adiante. Eu quero proclamar os feitos do Senhor. Eu não olho mais para os ímpios, de repente, com aquela inveja. Ah, eu queria ter aquele carro, aquela casa. Eu olho para eles com amor, sabendo que eles precisam de salvação, querendo testemunhar. Falar de Jesus. Falar do verdadeiro tesouro, da verdadeira alegria, do verdadeiro bem que é Jesus. O próprio Jesus falou, olha, não construam tesouros na terra, mas construam tesouros nos céus. Ah, quer dizer que eu não posso ser rico, ter dinheiro? Pode. O que não pode é isso dominar o seu coração. O que não pode é você querer preencher o seu coração com isso. E você deixar isso te afastar da presença de Deus, que é o nosso maior bem.